3, 0, 0, 2, direito 219, sobe. Direito 219, obrigado. Por Salvador, gol 1273, livrou a direita na sua escuta. 1273, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Via Alfa, cruzante da Juliette, 273. Estabilizou no Lock, o TAM 3894. 3894, completa a final de LS, chama a torre 118, decimal 6, tomou posto. 186, boa, TAM 3894. Autorizaria dar presente o trip 5-4 no 5, Vale Léus. Pérola da Bridge, aguarde cópia. Aguardando. O trip 5-4 no 5, Vale Léus, dá presente. 4 coração, 5-4 no 5. Aguardando, 5-4 no 5. Passara 2733, autorizado ingressar na perna do... de afastamento, mantendo ainda 4 mil pés, aguardando para a descida 2 mil. Alfa, autorizado então o procedimento é afastar após o bloqueio, mantendo ainda 4 mil, o 2733, confirma 4 mil, 040. Mantenha 4 mil ainda, aguardando a aproximação do Airbus 320. Mantenha 4 mil, confirma no 017 ainda. Afirmo, mantenha 4 mil pés, o Fosséria 2733. 4.033. Trip 5-4-1-5, autorizado direto Ilhéus. Autorizado direto Ilhéus, 5-4-1-5, grato. Primeiro da Euleda Bride. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-4-4, coteja. 3-3, o tráfego em aproximação, já está cruzando 1.000 pés em descida. Autorizado afastar, descendo para 2.000 pés. Autorizado Tom, afastar descendo para 2.000, o Fosséria 2733. Companhia. Fosséria 2733, informe na curva do procedimento. Operar na curva do procedimento 2733. 2104-007, direita, 219 Sol. Gente, 219, tanto em 294. Solo Salvador, o TAM 3894, livrou na pista. 3894, táxi Alfa, repartente da Juliette. E Alfa vai repartente da Juliette, 3894. IP 5415, autorização de ilhas, voe direto IUNEP e no ponto ideal você vai ser autorizado até o nível 120. 5415, ciente, então da presente vai voar IUNEP e no ponto ideal vai ser autorizado até o 120. Muito grato. Curva de procedimento, o roteiro 2723. Forçara 2733, informe estabilizado na 098 para aproximação. Forçara estabilizado, sinal, o 2733. Tarte para Juliette, 3894. E a Juliette, portão 110. E a Juliette, parte portão 110, tá? 3894. Solo de jet 6720. 6720, prossiga. São Galeão, nível 360. Autorizado Galeão, nível 360, via Pêndulo 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5126, coteja. Galeão 360, Pêndulo 10, da 10, primeira curva direita, da El, Leda Bridge. 208-526. Protegimento correto, chama para pushback e saneamento. Vai, para nós. Salvador, Rosário 2723, final. RDN é pistão 0. Ciente, vai tocar RMT? Afirmativo, toque RMT. Se depois for circuito? Firmo. Autorizar, toque RMT e após com a esquerda da perna do vento, pode fazer mil pés. O 2733, vento 120 graus, é 2 anões. Exato, então, toque RMT após perna do vento, pistão 0, mil pés, o 2733. Salvador, boa noite, chamei a 6259. 6259, prossiga. Senhor, só para confirmar, o senhor teria a nossa saída prevista? Já temos o seu plano pronto para a copa. Mais 3 notícias do chão para a copa, se o senhor puder só passar a saída por gentileza. Já é o Leda Bridge. Grato, já retorno. Solo TAM 3897 no portão 5, pushback acionamento. Autoridade chama para o táxi. Chama. 3545, solicita o nível 180 como sinal. Autorizado, nível 180, 3545, 115. Autorizado, 180, 5415, grato. Toque arremete, perna do vento, chama para a geladagem. Perna do vento, chama para a base do 733. Chame Recife na frequência 1251 e alternado 13325. Recife 1251, alternado 13325. Uma boa noite. 3545. Boa noite. Vento. Através nosso, para o 2733. Nível 73, autorizado, gira a base, é para o final do zero. Nível base, é para o final do zero, para o 2733. Cessna 3897, tem 156 no POB, galeão com 4 horas e 10. 56 a bordo, altímetro no 07, táxi via India Alpha no ponto espera torre. Boa noite, esse homem é bom voo. India Alpha, 286 no ponto espera, 3897, controlado. Sobre o ground, go 1567, request push back and start up. Clear to push and start, call ready for taxi. Base para sinal, pista do zero, gostaria de 733. Está autorizado, toque arremetido, evento 1 no 60, na armadura, né? Max. Tá pronto? Pronto, 3877. Autorizado, né? Mantém no zero. Ali, mantém no zero, 3877. Toma táxi, 601. Guardião 05, possível. Ciente para o centro administrativo decolar para o Rua Sul, sim, visual litoral até a autorização do posto de centro administrativo, chame fora do solo, o vento 1, 40 graus, 8 nós. Esquerda, perna do vento, chama para girar base. Chamará para girar base, B733. 3877, livre decolar, vento 140 graus, é do Guarani. Livre decolar, dá uma autorizado, chama na final. Identidade, porta número final, 2733. Solo, guardião 105. Guardião 05 decolou aos 22, chama 1208 controle agora, prosseguindo o produto de paleta ponta. 1208, guardião 05. 3897 decola os 22, controle 208. 208, tá, 3297, boa noite. Alterna Campinas, autonomia de 3 horas e 54 minutos. Agora no 50. Sendo 3897, contato radar decolagem, subiu para o nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, tá? 3803, boa noite, identifique. Patrulha de Duna, desça para 2000, ajuste no 017. Direto Duna, 2017. Então, 3603. Remete 2723. 2733 autorizado, toque remetido, vento 120 graus, 8 nós. Toque remetido, 2733. Informe. Destino? É o centro administrativo. Eu estou autorizado direto ao centro administrativo, informe na final para o posto. Direto, informe na final, 05. Ciente autorizado, ali é manter o 601. Ali mantém, feito na 0 gol no 601. 1273, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16. Saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5157, coteja. Autorizado conforme nível 360 para confins e Perzulu 10. Decolando a pista 10 da El Leda Bridge. 1208, eu controle 5157 no transponder, Gondo 273. Gondo 273, após bridge Upper Zulu 16, chama para pushback acionamento. Upper Zulu 16, indicando. Fala Salvador, buenas, é o Gol 1940, informação Oscar, posição número 2. Prossiga 1940. Autorização para Guarulhos, o nível 360, por favor. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5166, coteja. 1567. Hold point, runway 10. Ok, Roger, 1567, we're clear to line up and wait. Line up and wait, runway 10, go 1567. Controle para 1208, aciona 5166, gol 9940. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Informaremos, muito obrigado, 1940, tá? Posição 2. Salvador, Sanar 625, informação Oscar, autorização 360, São Paulo. Seu gol 960, boa noite. 360, Viper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5142, coteja. São Paulo Guarulhos, nível 360, Jeffer Zulu 16, da El Leda Bridge, primeira curva direita, frequência do controle 1208 e ultrassonda 5142, Oxanar 6259. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá o Oxanar 6259. Autorizado, gira base apaixonado, 733. Girando base, para o final, pegou 33. 1567, clear, for takeoff, the wind is 120 degrees and 0 knots. Clear takeoff, 1567. Solo Salvador e Papatana, Sierra, Bravo Mike, para o final, Oscar. Sierra, Bravo Mike, prossiga. Beleza, 270, querendo a sua autorização. Tente informar o Pátio que se encontra. 360, gol 1601. 73897, chame Recife, 1251 e alternado no 3325. 351-3325, obrigado, mano. 73603, livre, final ILS, informe no localizador. Autorizado ILS, reportaremos no localizador, piso no zero, então 3603. 0 Napa Zulu 19, subir a Momo, atenção forte, decolada 17, curva esquerda, 1208, é o controle 5133 ao transponder. Protejamento correto, pode informar pessoas a bordo. Carreberto, 33. 1567, é boa, 29, call 120, 8. 4208, exato. Com 9 a bordo. Gente, Sete, 09 a bordo, altímetro no 0 no 7, para acionamento chame torre 18 decimal 6, bom voo. 118 meia para acionamento, grau. Torre Salvador de Capatão de Serra Bravo Mais. Serra Bravo Mais, possível. É para acionamento, você está em frente da BDPA. Tá autorizado, chame para táxi. Papá Romeu Serra, uniforme novembro. Serra, uniforme novembro, prossiga. Muito boa noite, está no hangar aqui da Aerostar, ainda aguardando para aqui, né? O plano está feito para os 50. Poderia, por gentileza, adiantar a subida, que podemos esperar? Vamos ter só a decolar da 17. Pode informar a rota? A rota é a preferencial para São Paulo, a Pergulo 10 até a Bridge. Gente, saída prevista da Elo da Bridge. E pode falar novamente, por gentileza? Espero Terra do Vento chamar para a base do 733. Funciona a cópia. A cópia está cópia. Aguarde, não recebemos todas as informações do seu plano. Aguarde um minuto para a cópia do seu uniforme novembro. Perfeitamente, muito obrigado. Para pushback, acionamento vai para 0.18. 720, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 6720.